Bom dia, boa tarde ou boa noite. Está começando mais uma edição histórica, décima edição do Homem Groover. Para você que achou que a gente ia passar primeiro, achou errado, otário. Meu nome é Sol, eu sou o Henrique e a minha eterna esquerda 10 programas está... José Calazans. E a minha direita 10 programas... Arthur Araújo. E hoje nós vamos falar sobre portfólio, esse tema tão maravilhoso... Sugerido pelo Calazans, inclusive Calazans, já que você sugeriu esse tema, né, para trazermos aqui a roda e essa discussão, então comece falando sobre o que você acha, qual é a sua ideia. Eu escolhi esse tema porque ele é muito recorrente nos grupos de mídias sociais. Então, como tem muita gente com dúvidas sobre essa etapa, eu acredito que seja relevante a gente trazer para a nossa pauta. Então, poderíamos aproveitar esse momento, assim, você, Calazans, que é o historiador desse trio, né? Conte a história do portfólio, os primórdios do portfólio, o que é, de que se alimenta, de que caverna vieram. Vai lá, Calazans, vai. Senta que lá vem a história. Basicamente, o portfólio ele entra na publicidade a partir do momento que ela começa a ganhar a escala. Então, quando tu tens uma área que tem muita gente trabalhando nela, tu precisa dividir, tu precisa separar quem realmente entende do assunto e vai poder te ajudar a resolver teus problemas ou quem tá iniciando. E aí começou a se utilizar, manda aqui para mim uma prova dos trabalhos que já fizeste. E aí começou a surgir o portfólio, que o cara começava a separar as melhores peças para mandar para as agências a fim de conseguir um emprego. A partir daí, a gente teve a evolução de vários modelos, até entre a pasta impressa, até eu chegar na criação do meu próprio site ou ferramentas como, por exemplo, o Behance, que é feita exclusivamente para você divulgar seu portfólio. Esse é o contexto que a gente tem. Então, portfólio nada mais é do que a reunião dos teus melhores trabalhos para você conseguir uma paga ou, por exemplo, um cliente. É interessante fazer esse apanhado histórico e utilizando a publicidade, até mesmo porque a publicidade ela é bem mais antiga, isso é discutível, é óbvio, do que as mídias sociais. E acontece, quando a gente pensa em publicidade mais clássica, como tu já comentou aí, a gente pensa no processo de criação. E muitas das vezes, quando você pensa em portfólio, quase sempre a gente pensa no diretor de arte, que é o que mais se apropriou da ferramenta portfólio do que os outros cargos da publicidade. E quando a gente chega em social media, que é uma área que ainda está se construindo, em definição do que é, quem é, para que serve, que é uma área que vai além do processo de criação, além do design, parece que esse portfólio não consegue atender a necessidade do social media, seja iniciante, veterano, e o que seja. E como é que a gente consegue perceber isso, essa adaptação do portfólio diretor de arte e publicidade para o social media? Essa adaptação hoje eu acho que ela é o maior gargalo quando se fala em portfólio para mídias sociais. E como a gente não discute isso a nível profundo, tá? Só para a gente ter uma ideia, falando como portfólio como um todo, a gente é muito carente até de referencial teórico sobre esse tema. Para te ter uma ideia, o que se ainda utiliza como modelo de referencial teórico de portfólio é da década de 80, do Júlio Ribeiro. E tu vais pegar esse texto, ele é o manual do estagiário que ele escreveu lá na década de 80. O que tu vais encontrar a partir de hoje são materiais que são readaptações disso que o Júlio Ribeiro falou lá atrás. Então até essa adaptação ela é muito difícil, porque como a gente não discute ela no nível profundo, a gente não tem parâmetros para adequar melhor o trabalho de social media. Então essa transição hoje, ela é feita baseada num modelo de publicidade tradicional, só que na discussão do que era um portfólio para um profissional de planejamento. Tá? Que o profissional de planejamento também lá atrás se perguntou como é que ele poderia diferenciar o trabalho dele perante a um trabalho do que era um redator ou um diretor de arte. E aí ele adaptou a peça, ele adaptou o trabalho dele para uma apresentação de campanha de planejamento, onde ele coloca nos primeiros slides quem é ele ou quem é a empresa, ele coloca qual é o problema que aquela empresa está passando, qual foi a ideia que ele propôs e aonde que aquela marca chegou após a execução da ideia. Essa adaptação hoje, ela foi colocada totalmente para dentro do universo do social media. Então, tu vais pegar, por exemplo, vários portfólios no SlideShare, no Behance, tu vai pegar sites de profissionais exclusivos de social media falando sobre seu portfólio, elas sempre vão tocar nesse ponto, onde o cara coloca qual é, o que é a marca, qual era o problema dela, quais foram as postagens ou estratégias que ele utilizou em mídias sociais para resolver esse problema e onde a marca está, onde a marca foi parar após essa resolução do problema com estratégia de mídias sociais. Então essa adaptação, ela ainda é baseada naquilo que a gente faz em mídia off. Eu concordo contigo que o planejamento é mais próximo do social media. E como tu citou vários exemplos de ferramentas de profissionais, eu acredito que teus exemplos, as tuas experiências já em profissionais a nível nacional, eu tive acesso a poucos portfólios de profissionais de social media em Belém que de fato têm esse olhar voltado para o planejamento. Na grande maioria das vezes que eu vi era um profissional que tinha um conhecimento de criação, tinha um portfólio mais bonitinho, e quem não tinha esse conhecimento de criação entregava o currículo puro. E não necessariamente significa que A ou B não seja um bom profissional. Porque quando conhece a pessoa há mais tempo, já acompanha o trabalho dela, sabe que elas são excelentes profissionais, mas elas não conseguem passar esse olhar estratégico no portfólio. E elas acabam repetindo a linguagem do currículo. A ordenação, a apresentação, não é estratégico. E assim, eu digo, eu já não lia currículo, eu fico logo o recado, se quem me mandou currículo nos últimos 5 anos, eu não li nenhum. Todas as contratações que eu fiz foi conversando com as pessoas ou pelo próprio portfólio, com limitações ou não, foi uma ferramenta que ajuda bastante. Então, o currículo já está ultrapassado. E quando você replica a estratégia de uma mídia ultrapassada e soma com o que é o portfólio da década de 80, faz esse bolo todo, é completamente inútil em 2018. Então, dando ênfase ao que tu falou da estratégia, fica até repetitivo estar trazendo isso novamente, já que tu já apresentou, mas é para deixar claro. É um ponto que a gente tem que ficar batendo. Se você é um profissional de social media, você é um profissional de estratégia, é um profissional de planejamento. Você precisa justificar como você pensou naquela solução e isso precisa estar no portfólio, de uma forma ou de outra. Isso que vocês estão falando realmente é muito, muito válido, muito coerente. Mas eu acho que isso pode ser aplicado muito em caso de contratação de agência, né? E pro freela, que tem uma agência home office ou alguma coisa assim, e que tem que mandar esse portfólio para cliente, que não entende muito da área, como funciona? Eu acho que aí é onde a gente pode entender por que o portfólio é importante. Porque o portfólio, ele consegue mostrar o que tu consegues executar para uma empresa ou para uma contratação. Só que é a parte onde o cliente consegue tocar. Porque o cliente ele dificilmente consegue enxergar a estratégia. Né? A gente monta para ele, a gente explica para ele, mas ele não visualiza. Ele vai visualizar, por exemplo, que toda aquela estratégia vai se culminar num vídeo ou numa peça publicitária, num VT, num spot, seja lá o que for. Vai se culminar naquilo para poder alcançar o resultado para ele. Ou numa ação estratégica, num evento, por exemplo. Tá? Então, o portfólio acaba se tornando essa parte quando ele toca. O nosso gargalo é a gente se preocupar apenas com essa visão estética na hora de colocar no portfólio. Tá? A gente não pode passar adiante o que a gente faz sem colocar lá qual é a nossa expertise do nosso mercado, qual que é o valor que a gente consegue criar para aquele cliente. Qual que é o diferencial que a gente já fez para outros trabalhos que a gente pode colocar para ele? E não simplesmente só a parte estética. Mas quando eu te pergunto isso, eu falo sobre aquela hora que o cliente diz: tá, mas deixa eu ver alguma coisa que tu já fez na tua vida. Aí tu tens que mostrar o conteúdo que tu fez. Exato. Para o cliente e ilustrar que sim, você é capaz, porque você já criou conteúdo para outras marcas e pode criar conteúdo para ele também. Mas, e aí vem a pergunta, antes que vocês me interrompam, qual a importância do conteúdo no portfólio? Antes de falar da importância do conteúdo no portfólio, é entender que o conteúdo do portfólio não se resume na apresentação das peças. Exato, que isso. Essa que é a grande questão. É. Então, deixa eu ver o que você já fez. Principalmente para digital. O grande problema é que quando o cliente ou o contratante, o dono da agência, o diretor do departamento de marketing, ou seja, para quem for você for apresentar esse portfólio, teu currículo, é que seja, é que quando ele pergunta, deixa eu ver o que você já fez. Aí o que você faz? Abre o link do que você já fez. E não é isso. Você tem que dizer para ele, eu fiz isso por causa disso, para chegar nisso. Ah, mas ele não perguntou. É claro que ele não perguntou. Ele não é o profissional de comunicação. Quem é o profissional de comunicação é você. Você que sabe disso. Você que tem que chegar com o cliente e dizer, olha, nós pensamos assim. Nós temos um problema, uma solução e eu vou aplicar essa solução. O problema não está em apresentar as peças. O problema está em que as pessoas não sabem defender estratégias. Então você acha que o profissional acaba achando que o portfólio vai falar sozinho. É aquele pai, praticamente, que, né, tu joga o portfólio em cima da mesa e tu acha que tá tudo entendido. Exato. Mas... profissionais de comunicação que não se comunicam direito. Exato, mas isso vem do viés histórico, como eu tô falando. Que antigamente, onda? A publicidade se contratava dessa forma, tá entendendo? Mas hoje passou dessa necessidade. Por quê? Porque, cara, a partir do momento onde tu tens uma escala muito maior de profissionais presentes no mercado e uma escala maior de muita gente produzindo portfólio... tu acabas tendo que criar novos diferenciais para o teu trabalho, e aí nesse sentido é importante, além de tu ter o teu material de portfólio, tu também produzir conteúdo. Porque como a gente vive num momento onde todo mundo tem a possibilidade de ter um canal de mídia, né, nós estamos muito igualados na comunicação, não estou dizendo que todo mundo tem o mesmo currículo, mas é que nós estamos com muita quantidade... O currículo muito maior, foi isso que ele quis dizer. É, ele quis ser cuzão mesmo. Não, gente, eu quero dizer... O currículo dele é maior. Não. Eu quero dizer o seguinte... Xinguei o Calazans. Me xinga, vai lá, podcast@homemgroover.com.br. Como é que se escreve Groover, só? Groover. Groover, a culpa foi do Calazans. Mas continue. Eu falo do ponto de vista de nós sermos iguais? É porque nós estamos concorrendo no mercado com muita gente. E com gente que tem a mesma acessibilidade de criar plataformas e conteúdos. Exato. E aí, cara, o conteúdo acaba se tornando um diferencial desse profissional. Né? Não é à toa que a gente pede hoje que o cara não só tenha um portfólio, mas que ele tenha também vivência no digital. Sabe como se pergunta a alguém assim, eu preciso de alguém que seja heavy user? É porque eu preciso de alguém... que esteja lidando com aquilo no dia a dia. Mas eu preciso de alguém que esteja lidando no nível que ele saiba produzir, experimentar, testar e voltar. E nesse sentido, é importante saber produzir conteúdo. Porque o conteúdo acaba se tornando também o teu currículo hoje em dia. A gente hoje, quando pede portfólio, quando a gente fala de portfólio, e essa é uma das minhas maiores broncas, é que a gente não coloca nesse discurso, na nossa fala, nas nossas discussões sobre portfólio, que também o conteúdo ele precisa estar agregado a isso. Porque é muito simples para eu mandar o portfólio para uma agência ou para eu mandar para um cliente na tentativa de conseguir uma vaga ou se conseguir um novo cliente e achar que o portfólio vai ser o decisor da contratação. Tá entendendo? Muitas das vezes acontece como acontecia quando você manda o currículo. Tu manda, o cara olha, pode até ser bom, pode ser interessante para ele, mas se não tiver interesse, se não despertar esse interesse para quem tá mandando, ele vai ficar guardado. Então, o conteúdo acaba se tornando hoje também currículo, porque tu podes permanentemente estar entrando na cabeça desse cara que pode decidir a tua contratação e fazê-lo com que ele se lembre de ti posteriormente. Porque tu estás muito mais tempo em contato com ele. Antes da gente avançar nessa questão do conteúdo ser o seu portfólio, eu gostaria de reforçar um ponto para quem está ouvindo. Nós estamos falando de portfólio para social media. Logo, alguma das críticas que nós fizemos, que portfólio por si só não vende, ou que o visual não é importante, é no contexto que nós estamos trabalhando. É claro que se a gente for falar de design, direção de arte, fotografia... A pegada é outra, totalmente diferente. Algumas falas vão funcionar e outras não. É bom te reforçar que a gente está falando de social media. Profissional de social media que está buscando freela, buscando emprego, buscando estágio, buscando novos desafios. E partindo desse princípio do que o Carlos acabou de falar, do conteúdo ser o seu próprio portfólio, a tua vivência é o teu melhor portfólio. Eu digo isso porque eu acho que eu nunca produzi um portfólio propriamente dito do formato clássico. Eu acho que a forma como eu me vendo, como eu coloco, por exemplo, na minha área que é de pesquisa, são os estudos que eu faço. São as pesquisas que eu faço, são as palestras que eu coloco. A minha curadoria de links que eu coloco nas minhas redes sociais é o meu portfólio também. É eu conseguir mostrar para as pessoas que eu entendo daquilo, eu sei do que eu estou falando. E que as pessoas podem confiar em mim. Os teus estudos são o teu portfólio. Só que acho que é aí que a gente está o ponto de virada, sabe? Porque a forma com que tu apresentas esse trabalho não é naquele formato clássico onde, por exemplo, eu colocava no PowerPoint os melhores trabalhos e enviava. Talvez está aí, por exemplo, um link... está aí, por exemplo, uma informação muito relevante para o mercado que vai fazer com que aquele cara pegue essa informação e reproduza dentro do trabalho dele. Então tu acaba se tornando referência dentro desse sentido. E é onde está o nosso ponto de virada. A gente precisa começar a pensar que, além de produzir portfólio, eu também tenho que fazer conteúdo para me tornar lembrável, tá? Para eu ganhar reputação, tá? Porque não adianta só ter bons trabalhos, também tem que ser reputação. Porque, cara, quem recebe o portfólio do outro lado, ele vai entender que, por exemplo, tu pode ser um puta criador, mas ele não entende que tipo de pessoa tu és. Será que tu é um cara que está adequado para a equipe dele? Será que o que tu pensas está adequado com a cultura daquela empresa? E aí talvez a produção de conteúdo possa servir nesse sentido para te fazer com que eu entenda como é que tu pensas, como é que tu age, qual é o teu nível de profundidade sobre a nossa área. E aí tomar a decisão melhor para a minha contratação. E acrescenta um outro ponto aí. É meio clichê dizer que com a internet as coisas ficaram mais aceleradas, mas sim, elas ficaram. As pessoas não têm tempo hoje para ler, tipo assim, eu vou 50 portfólios, 100 portfólios. Isso acontece quando a pessoa não tem uma noção ou uma de contratar. Mas normalmente quando surge a vaga, primeiro ela vai puxar na memória dela. Quem são as pessoas que eu acompanho, que eu sei que pode se encaixar naquela vaga? Quando você sair daquela primeira listagem mental que você tem dos profissionais que você acompanha, aí que você vai para o processo clássico de contratação. Só que quem não se apresenta não vai passar, vai entrar só na segunda fase do jogo, que é a disputa de leitura de portfólio. Gente, vocês estão transformando o portfólio num estilo de vida, assim, tipo, eu tô vendo já Instagram, assim, lifestyle, portfólio, assim. Ah. Mas não deixa de ser, realmente. Não, não deixa. É uma coisa que tu leva todo dia e tu constrói todo dia pra ti. Não é uma coisa que tu vai aparecer do nada com aquilo dali e vão dizer, nossa, você existia, tá tudo escrito aqui. Não, não está tudo escrito. Mas isso é o reflexo do que a gente vive hoje. Tá? A nossa Sim. carreira, ela é constante em construção. Sim. Então a gente tem que, como o pessoal fala assim, tem que mudar o mindset. A gente tem que realmente começar a pensar dessa forma. Sim. Tá? Não é à toa, por exemplo, que quando tu tem a principal rede social de divulgação de currículo, tu também tem uma dentro dela a possibilidade de produzir conteúdo diário para divulgar o teu currículo que está lá dentro daquela plataforma. Sim. Porque é no dia a dia que tu constrói. É. Então, se tu constrói a tua carreira no dia a dia, tu também constrói teu portfólio no dia a dia. Sim. Lifestyle. Lifestyle. É, só um cuidado aí para não ficar algo forçado, algo automatizado. A gente percebe que algumas pessoas encararam essa vivência de conteúdo. A gente estava conversando sobre isso mais cedo, antes do podcast, de uma forma exagerada, completamente artificial, querendo forçar um especialista que não é. Chato pra caralho! Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de compartilhar experiências, compartilhar conhecimentos. É aquela pessoa que está estudando algo novo e diz o que aprendeu. É aquela pessoa que desenvolveu um projeto novo e mostrou as suas experiências. É aquela pessoa que está em constante construção. Que por mais que essa construção seja um post por semana, um post por mês, não é questão de periodicidade, mas é uma questão de mostrar que eu estou evoluindo no ritmo que eu estou evoluindo. E não sair postando que nem um doido, como o Sol já falou, um chato. É, não, amigo, não seja esse cara, pelo amor de Deus, que posta 15 mil coisas sobre social media todo santo dia e só fala sobre isso. Posta um meme também, né? Posta uma foto de gatinho, cara, você é humano, sabe? Alô, queremos você aqui, meu querido. Não seja esse cara... Não seja esse cara, né, que posta toda hora e deixa suas redes sociais chatas. Gente assim, vocês acabam, em vez de construir uma reputação como social media, vocês acabam sendo esse cara chato. As pessoas deixam de seguir você por causa disso. Você acaba por destruir a sua reputação. É, em vez de construir seu lifestyle, portfólio, né? Não trate as pessoas como idiotas, porque elas não são inferiores a você. Elas sabem do que você domina e o que você não domina. Outra coisa que é muito comum nesse processo... Alô? Queremos você aqui, sabemos que você não saca tudo isso, mas tudo bem. Uma coisa que é muito comum hoje em dia é as pessoas postarem as suas experiências, aí começou a gerar resultado. Aí começou a postar os seus estudos da área que ela domina e as referências que ela tem. Começou a gerar resultado. Acabou o conteúdo. Em vez dela voltar a estudar ou fazer uma pausa, ela começa a postar de coisas que ela não entende. E ela começa a postar coisas que não faz sentido, coisas que não têm validade alguma, só para manter aquele like. E... Colegas, estamos falando de trabalho, de profissionalismo, estamos falando de como conseguir empregos, como conseguir clientes, não como conseguir o like pelo like. Isso é muito feio. É, isso... e passa vergonha, porque às vezes mandam umas fake news aí que a gente vê de, pô, principalmente de métrica, saca? A imprensa de métrica no país tem muita fake news, então A gente olha assim, mano, não passe vergonha compartilhando isso, porque se eu não entende isso, você tá passando adiante a informação errada. Tem fake news de métrica, de tecnologia, de ferramenta, de relacionamento. Assim, tu percebe que aquela pessoa não domina aquilo, que ela achou o link em algum lugar, caiu lá no e-mail dela, e ela tá compartilhando pra mostrar que ela entende da coisa. E não é isso que o Carlos estava falando, quando ele puxou pra gente, de você se utilizar como conteúdo dos seus próprios canais. É mostrar o que você domina. Se for pouco, mostra pouco. Se for muito, mostra muito. A intenção não é fingir. A intenção é mostrar o teu diferencial. Porque às vezes eu domino bem pouco, eu tomo uma área muito específica, mas de repente só você entende daquilo. Se foque no que você domina. Por mais que seja um tópico muito específico, eu só entendo de saque, eu só entendo de métrica, eu só entendo de conteúdo, eu só entendo de planejamento, mas fale muito daquilo e com domínio, estude, pesquise bastante. Hoje nós vivemos num cenário que você não tem que saber de tudo. Você tem que ter uma noção básica de todos os temas, mas você precisa provar que você é diferencial num tópico que quando as pessoas precisarem daquilo, é com vocês que elas vão conversar. E aí você pode até, inclusive, negociar valores melhores. Isso é uma questão até de humildade, de você não achar que você domina o marketing digital inteiro e a internet, e que você vai ser dono dela mesmo. É. Enfim. Que você não é o Kotler amazônico. É verdade. Beleza. Kotler amazônico! Não, beleza, eu acho que a gente tá indo pra um outro ponto da nossa da pauta. Eu acho que. Cara, guarda, porque isso a gente vai trazer. É o Arthur, esse ácido. Homem. Guarda, porque a gente vai trazer isso pro próximo programa sobre ser generalista ou especialista. Isso é uma pauta muito importante. Boa! Mas eu acho isso que. Isso é spoiler? Já tem spoiler. Opa, aqui. Tudo cara, eu acho que se você tá acompanhando a gente desde o começo, tu já viu que a gente já deu alguns spoilers, já trouxemos esse programa. Eu já ia dizer, adiante. Quase todo programa a gente anda fazendo a gente, isso. A gente agora. Faz um spoiler, é verdade. É verdade. Mas olha só, eu acho que tem um negócio legal sobre o portfólio. Que é o seguinte, como a gente percebe que conteúdo também é importante para você formar portfólio, você precisa observar quem são os caras hoje que são referência na nossa área. Pega, por exemplo, a pesquisa da Trampos, ela é de 2015, tá? Eles estão fazendo até uma atualização agora para esse ano de 2018. Mas tu pega, por exemplo, os profissionais que são referências que estão na pesquisa da Trampos, que mostram o raio-x do profissional de social media no Brasil. Os caras que estão lá citados como profissional referência, todos são produtores de conteúdo. E todos são produtores de conteúdo sobre um tema específico, como daquilo que o Arthur havia falado. Todos dominam uma área e produzem conteúdo sobre aquilo, mas também não deixam de postar outros assuntos referentes à sua vida, por exemplo. Tá? Então, cara, produzir conteúdo ele é muito importante para te tornar relevante e te tornar reconhecível no mercado. Ainda tô pensando em Kotler da Amazônia, mas é verdade. Mas é verdade. Eu acho que no meio dessa conversa chegamos a essa conclusão do lifestyle quanto portfólio que nas nossas conversas anteriores não tinha. Acho que esse é o grande gancho, né, da história, de você transformar seu dia a dia nesse portfólio, seu estudo focado em um portfólio, para você poder saber defender isso no final, né? E não só ser alguma coisa que você escreve e joga em cima da mesa. É isso aí, só. Agora, deixa eu colocar uma pergunta para vocês. Vocês acreditam que vale a pena nós termos portfólio? Mais uma vez, deixando claro que nós estamos falando do profissional de social media. Tá, então deixa eu refazer a minha pergunta. Vale a pena o profissional de social media ter o seu portfólio? Com o perfil mais estratégico, o perfil... É assim, eu acho que se ele tiver um tempinho livre, ele pode ter guardadinho lá em algum lugar. Mas não acredito que seja hoje a principal ferramenta para ele se posicionar. Eu acho que aquilo que o Sol estava falando do lifestyle ou da pessoa em si é muito mais importante para ter um blog, um site, um canal, ter estudos. Um LinkedIn atualizado, pelo amor de Deus. Cara, o LinkedIn faz muita diferença, velho. Entendeu? Uma ideia... A contratação da empresa atual que eu trabalho hoje, ela veio pelo LinkedIn, tá? Então, sim, mesmo as empresas locais, paraenses, elas estão de olho no perfil de pessoas que estão aqui no LinkedIn. Lembra quando eu disse que eu não leio o currículo, que já achei 300 currículos no meu e-mail de nenhum, mas eu leio o LinkedIn. E acontece muito essa história. Eu acho que todas as vezes que alguém se contrata na comunicação, as pessoas sempre vasculham. Você que está aí botando um currículo numa agência... Saiba que você está sendo vasculhado, com certeza. Quando você sai da sala, as pessoas... Ou antes de você entrar na sala, as pessoas estão vasculhando o que você anda falando no Twitter, Instagram e Facebook, né? Então, Lifestyle Portfólio. É isso mesmo, galera. Eu concordo exatamente com o que vocês falaram. Que homem maravilhoso. E é isso aí, gente. Então, eu acho que hoje nós concluímos esse programa sobre portfólio, sobre lifestyle, sobre construa seu conteúdo, né? Calazani, você tem algum outro recado para deixar assim final, para fecharmos com chave de ouro este 10º programa redondinho, né? Maravilhoso, onde nós passamos o programa inteiro comendo bis. E é isso. É, o bicho pagou alguma coisa? Opa, não. Faz de conta que a gente não falou do bicho. É, mas bicho, se quiser, bicho. A gente mas pode. Bicho. A gente vai mostrar grátis. A gente falou dessa vez só de graça. É, a próxima. Bicho, queremos você aqui, hein, bicho. Eu aceito caixa de presente. Sim, sim. E Calazans, vai. Tenho sim, Sol. É, se você quiser conhecer mais profissionais de referências e entender um pouco mais como é que funciona o nosso mercado, eu vou deixar como indicação aqui, além da pesquisa que eu citei sobre a Trampos, eu vou deixar a pesquisa da ESBIL realizada pelo Arthur, onde ele mostra o raio-x do profissional de comunicação aqui nos estados, e lá tem profissionais que são referência no mercado, indicado por profissionais do mercado, e aí tu podes entender como é que esses caras constroem a sua carreira e o que, que eles estão produzindo de conteúdo. Assim como eu vou deixar a pesquisa feita pela Ana Cláudia Zendavalli, onde ela mostra o raio-x do profissional de inteligência de mídias sociais no Brasil. E aí tu também vai poder ver como é que profissionais atuam na área de inteligência de mídias sociais, o que, que eles estão produzindo. E como dica, meu amigo, dá um olho nessa pesquisa da Senda Vale, porque é um tema muito específico, então tu vais ver dois contrapontos. Tu vais ver o profissional que produz conteúdo a um nível macro de comunicação e um profissional que produz conteúdo a um nível específico, que é a inteligência de mídias sociais. Eu acrescento também o projeto que nós realizamos ano passado, que é o Social Media do Ano, onde durante uns 4 meses, mais ou menos, profissionais de social media foram indicando os profissionais, e chegamos ao total de 109 profissionais de mídias sociais de Belém. Então nós temos uma lista legal. Ninguém me indicou, muito obrigado. Esse ano é auto-indicação, então só pode se auto-indicar. Eu vou me indicar, gente, volta em mim, eu sou o mais legal desse trio, gente. Então vai estar lá o link também, o link lá para vocês acompanhar a história de 69 profissionais, quem é que faz as mídias sociais em Belém, e aproveita e se auto-indica também, constrói o seu portfólio, constrói a sua vivência, se apresenta. Eu queria também... Fica conhecendo que são as pessoas que fazem isso no mercado. Na verdade, deixa eu falar. Eu queria assim, estar nessa fase de encerramento, queria saber a opinião de vocês. Tipo, o que vocês utilizam para se vender, para se apresentar? Quais são... É portfólio clássico? É blog pessoal? É LinkedIn? Vocês produzem texto? É network? Coloquem a opinião de vocês e coloquem links. Coloquem bastante links aqui que nós vamos depois fazer uma seleção e compartilhar os melhores projetos de profissionais de mídias sociais de Belém que mandaram pra gente site pessoal, LinkedIn pessoal voltados para social media. Os melhores nós vamos compartilhar nas nossas mídias sociais. Mande lá. Alô, alô, alô. Compartilhe que nós ajudamos você. Mande links, mande nudes. Não, calma. Pode ser. Enfim. Alguém mais alguma coisa? Não, por hoje é só, pessoal. Então, Calazans, você pode deixar suas mídias sociais? Assim? Você pode me encontrar no penseplay.com. É, Arthur. ArthurAraújo.com. Você me encontra, sei lá, no Instagram, funcional, Facebook funcional, Sol Henriques, isso aí, você me encontra lá. Você pode nos encontrar no www.homengroover.com.br. Lá tem mais matérias, tem mais podcasts. Escutem tudo, leiam todas as matérias. Mandem um e-mail pra gente, podcast@homengroover.com.br. Nos sigam nas nossas redes sociais, que todas são homengroover.com.br. Groover é difícil de falar, que é G-R-O-O-V-E-R. A culpa é do Calazans, ele criou essa história, né? Hashtag culpa do Calazans. E é isso, minha gente, esse é o nosso 10º programa. Aê! Um beijo a todos, muito obrigado a todos vocês que já escutaram até hoje. Somos muito agradecidos a vocês, todas as pessoas que nos param na rua, né, para pedir fotos, né, para pessoas que pedem para eu assinar camisas, né. Muito obrigado a todos vocês. Eu fico muito feliz com esse prestígio que a sociedade de comunicação mundial, né, tem com a gente. Muito obrigado a todos vocês. Vocês têm mais agradecimentos para fazer? Depois dessa, pô, né? Falou, galera. Até a próxima. Até o 11, 12, 13, 1 milhão de podcast. Um beijo. Muito feliz. Estamos pelo 10º. Falou.